Atenção, senhores fazendeiros, criadores de grandes e pequenos animais. Agora, na Avenida Vereador Marinho Emetério de Oliveira, 845, pertinho da Light, o consultório veterinário de Queimados. Consultas, peninhas, cirurgias e vacinas. Atendendo também a domicílio em fazendas, granjas e residências. De segunda a sábado, de 8 às 18h30. Domingo e feriado, de 8 às 12 horas. Consultório Veterinário de Queimados. Administração do Dr. Paulo Renato de Souza. Avenida Vereador Marinho Metério de Oliveira, 845, Queimados. J488, ondas médias, Rádio Mauá, Solimões, 1480 AM, Nova Iguaçu, direção jornalista Soubel Filho. Existe o maior shopping de carnes do Grande Rio, com as mais modernas instalações. Avenida Nilo Peçanha, 233, em frente à antiga rodoviária de Nova Iguaçu. Carnes bovinas de porco, linguiças e frangos fresquinhos da melhor procedência. Existe também suas filiais Fátima Carnes. Rua José Hipólito de Oliveira, 71, Nova Iguaçu. Avenida Mirandela, 81, Milópolis. E na Tijuca, Tijucando Carnes. Rua Doc Lobo, 457, no Largo da Segunda-feira. Shopping das Carnes. Alpino Tabacaria, a pioneira no ramo em Nova Iguaçu. Representante exclusivo dos fumos Cacique, Rancheiro e Carcará. Artigos para fumantes, presentes, cutelaria em geral e equipamentos para salão de cabeleireiro. Alpino Tabacaria, Avenida Marechal Floriano, 1977 e Travessa Renato Pedrosa, 64, Centro, Nova Iguaçu. Alpino Tabacaria. Atenção, moradores dos Queimados e bairros vizinhos. Agora, aí perto de vocês, a Eletrônica Transcontin, com novas instalações e melhor atendimento, consertos de rádio, TV a cores e preto e branco, transcodificação de vídeo cassete, serviço garantido por profissionais competentes, direção do popular Ferreira. Eletrônica Transcontin, Rua Padre Marques, número 2, Centro de Queimados, telefone 768-0688. Se o seu problema é combustível, temos uma solução. Posto Veracruz, agora sob nova direção. Lavagens, lubrificações, serviços de borracheiro em geral. Ah, e não esqueça de abastecer a sua geladeira com refrigerantes e cerveja da Brahma, sempre em promoção. Posto Veracruz, Rua Doutor Pedro Jorge, 225, Centro de Queimados. Perfeitamente. Vou aproveitar uma chegadinha da minha Milópolis. Eu sou de Ricardo Albuquerque, eu sou de Seta. O nosso filhão, né? Está em Milópolis. Perfeito. Nossa, agora sim, Ricardo. Pessoal aí de Marechal Hermes, pessoal de Deodoro, nossa abração para vocês e muito obrigado pelas 5 dias do nosso programa. E agora prepara, porque pintou no pedaço. Mais uma música sertaneja para vocês. Quer ver? Escuta só que beleza, hein?